está o meu coração. Coração, coração, coração. Eu cantarei, entoarei louvores de toda minha alma. Firme está o meu coração. Eu cantarei, entoarei louvores de toda minha alma. Exaltado, ó Deus, acima dos céus, para que toda a terra resplandeça a sua glória, para que seus amados sejam livres, sejam livres, sejam livres, sejam livres. Para que seus amados sejam livres, sejam livres, sejam livres, sejam livres. Para que seus amados sejam livres. Firme está o meu coração, coração, coração, coração. Eu cantarei, entoarei louvores de toda minha alma. Firme está o meu coração, coração, coração, coração. Eu cantarei, entoarei louvores de toda minha exaltado a Deus, acima dos céus, para que toda a terra expandeça a sua glória, para que os seus amados sejam livres, sejam livres, sejam livres, sejam livres. Para que os seus amados sejam livres, sejam livres, sejam livres, sejam livres. Para que seus amados sejam livres. Firme está o meu coração, coração, coração, coração. Eu cantarei.